tá brabo mesmo, hein? Tá sabendo, né? Ah, tá cego, porra. É ele mesmo, porra. Ah, Spix as Vex. Bola CNK, moleque é brabo, hein? Ah, todo lugar lá fora do Brasil, tá ligado? Já me falaram esse moleque, o moleque é brabo. O moleque é jogador cara, hein? Ah. Tô virando comentário, tô virando informação. Olha a CNK arrasando o coração. Vieram me perguntar, agora se tornou frequente o Wallace. Todas quer saber como tu gosta do pente. Ele gosta que nós sentar, senta e experimenta. Ele gosta que nós sentar, senta e experimenta. É pouco argumento e uma foda violenta. É pouco argumento e uma transa violenta. Ele gosta que nós sentar, senta e experimenta. Ele gosta que Tu abre no cu do bicho.